andrecedesmoral.com.br. Victor Music, meu parceiro rival do campo, estamos juntos. Equipe de Arrasto Sergipe, toca meio de empregadeira, vai! Moral de Bicoara.